maior show live do Brasil chegou. Novo Super Pop. Live. Em nome de Ricardo Gidores, equipamentos de segurança. É com Ricardo Gidores. Cobra d'água! Vestindo você, vestindo a família Pop Live. Primove! Vestindo liberdade nos shows do Águia! Aranha! Começa a manutenção em alto-falantes, é com o Aranha! Skull Sissions! Azul por fora, inexplicável por dentro! Claro, telefonia! A maior tecnologia, internet 4G, máximo do Brasil e do mundo! É quem deixa a nossa família Pop sempre conectada! Skull! Viva Redondo com Skull! Apresenta! É Pop Live! É Pop Live! É Pop Live! Quem é do Paysandu, bota a mãozinha pro céu. Quem é do Clube do Remo, bota a mãozinha pra cima. E quem torce pro Flamengo, bota as suas mãozinhas. E bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. Bora, Juninho! Vai pra cima! Para cima, Alisson! Alô, minha comunidade, chama louca! Quem tem fé em Deus, joga o bracinho direito pra cima, senhor! Joga a mãozinha pra cima, joga! E quem tá comigo assim, ó! É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda. Como é que é? Jamaicano, direto da Jamaica pro Pop Live. É a festa do feijão. E olha o pianinho. Eu quero ver a galera assim, ó. Joga a mãozinha pra cima e bate assim, ó. Tchá. Faz a contagem, maninho. Bate na palma! Agora mais, contagem! 5, 4, 3, 2, 1, agora! É o Pop Live! É o Pop Live! É o Pop Live! É o Pop Live! É o Pop Live! Feijão. Pop, é o Pop Live. Pop, agora eu quero ver todo mundo com a mãozinha em cima, assim, ó. Todo mundo que vem ainda, deixa a mãozinha assim, João. Live. Tá com posição. Na condição, estourei logo o Xandão. Resinei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? E a galera que tá solteira, dá um grito, dá um grito, dá um grito, dá um grito. Show, sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile e as balas. Vai girando, meu águia. Sou linda, menina, sou da bolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pira. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. A calcada tá de olho e a bolete não esquenta. Sou linda, menina, sou da bolete no clima. Sou do Pop Live e a galera tá de cima. Sou linda, menina, que chega roubando a cena. Toda vila já parou aqui, a galera agita. Lá vem o Jamaicano de novo. Jabaroga, Guxiba, até o sol raiar. Tirar você da minha vida. Aí, Dudu, acaba nunca, ela não mexia, ela não deu. Alô, CJ Martins! Um abraço pra você! Toda a galera reunida aqui do nosso ladinho, curtindo o som que a galera dá valor! Baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, subi! Eu quero ver vocês. Ei! Uou! Ei! Ei! Libera! Olha, olha, olha pro DJ! Olha pro DJ! Olha pro DJ! Olha pro DJ! Pro DJ! Pro DJ! Essa mãozinha e bate na palminha. Quem tá solteiro, quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima e vai batendo na palminha da mão. E quem sabe vai cantar, quem sabe vai cantar. DJ Alice vai mexer no HD. 3, 2, 1, vai! Desculpa, amor, por te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito, mas eu te amo. Eu vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas nem vem, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem. E deixa, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Quem gosta de marcante, joga a mãozinha pra cima aí e curte essa aqui. Não abra sua boca pra falar sem mim. Pensando que vai falar por aí. Essa bola aprende a amar uma mulher. Tiramos o cabeção da galera. É a festa do feijão em São Paulo de SL. É o Pop. Novinha tá demais, apavorando a festa. E vem com a perereca. Vem cá, brinca perereca. Brinca perereca. Brinca perereca. Brinca perereca. Brinca perereca. Brinca perereca. Brinca perereca. Brinca perereca. Brinca perereca. Brinca perereca. Brinca perereca. Brinca perereca. Brinca perereca. Perereca, perereca, perereca, perereca, perereca, perereca, DJ Alisson, bora sacudir, maninho! Assim fica bonito, garoto! Bora! Quem não vai trabalhar amanhã, bota as duas mãozinhas pro céu! Quem não vai? Quem não vai? Joga a mãozinha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bora pra cima! Live, live, live! Do estúdio super elitizante do Acaré. É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Como é que é? Mola envia a mão, bota essa galera pra arrepiar. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. Bota, bota o piru nela, que ela bota o piru nela, Carnaval que vem, direto lá de Bragança. Obrigado, minha amiga Estela Bassos. Nossa fiel companheira, sempre ao nosso lado. Obrigado, Robson. Galera também de Augusto Corrêa. Obrigado, meu amigo Dudu, aqui com a gente. E as equipes em frente, o Águia de Fogo, Superbom, Família Trigos, Garotos, Cibernéticos. Em Tecnomédia. Grande amigo Emerson Pop. Os irmãos que fazem. Vila. Jaburu. DJs Léo e D. É isso mesmo, né, garoto? Um abraço pra você. Perereca suicida. Que joga na pinche, te largo e fica. Perereca suicida. Que joga na pinche, te largo e fica. Perereca suicida. Que joga na pinche, te largo e fica. Bora jamaicano. Bora jamaicano. Bora que o show não pode parar. Que fronteira, hein, bazuca? E vem curtindo esse som, vem gostoso, é pop live, live. Sua praia, rolando uma gelada, a marquinha sensação, sua marquinha sensação. Rola no meu Itai, delícia chega mais, aqui tô de quatro, é. Vem delícia! Pra live, delícia pra fazer. Olha o que ela faz. Eu cheguei no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Tô na onda, tô curtindo. É na onda, é o jeito que eu me amargo. Tá doidão de baseado, tá doidão. Grande empresário, Naldo! Tá de presente, boa gente, um abraço pra você. Olha a bazuca, garoto! Olha o pão de fogo. Grande amigo Glebinho Leal, também tá no circuito. Live. Rolando uma gelada, a marquinha sensação, sua marquinha sensação. Rolé no meu Itai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. É que delícia pra fazer. Olha o que ela faz. Bom vida as maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece aquela galera que não tem hora pra chegar em casa aí. Quem não vai trabalhar amanhã, vai liberando energia que o pop tá no setor. Vai, pra cima, e cada vai. على كثرة السنين اللي عرفتك ما عرفت. bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Eu vou toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, galera de Salinas também presente com a gente. A nossa grande amiga Madrinha Estela também tá aí com a gente. Um abraço, DJ Alisson. Olha o coração como é que fica, menino. Parceiro Robson, hoje é aniversário da primeira dama, né? É bom que tu nem avisa. Olha o bolo, garoto! Parabéns pra ela, tudo de bom, felicidade, saúde, é o que a gente deseja. E muito S nesse coração, S de simplicidade, de saúde acima de tudo, viu? E de pop, super! Eu fiz só pra você, super! Será que eu senti no coração? Olha esse musicão, DJ Alisson! Pois senti, eu vou mesmo endoidar. Águia. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. Pop! Sem você, amor, eu vou estar perdido. Viajando! Baby, amor, oh, oh, oh. Assim, assim, assim. Sou teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz, eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Essa rainha. Minha rainha. E o pop, o que que é? O super pop é meu vício, meu vício, meu vício. O super pop é meu vício, meu vício. O que é? Super pop é meu vício, meu vício, meu vício. Super pop. O super pop é meu vício, meu vício. É o live na festa do feijão. Dudu, e a sua primeira dama, e a Samara, né? Anjinho, o eu, Leo Glau, mexe com a Tipuru. Alô, eu, Leo Glau, meu Breno. Breno Alante, Salinas, também. Nossa, galera, desce também do Lajinho. Tomando todas, garoto. Vamos lá, família, de deixar tudo por ti. Contigo sempre. E dia do Cine no Palmeiras, essa banda vai estar com a gente. E Belém do Pará. Todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz, eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como. Olha o teu vício, vai. Mas tu és minha rainha. Diz aí qual teu vício, Sidney Martins. O pop é meu vício, meu vício, meu vício. O super pop é meu vício, tu. Aqui. O super pop é meu vício, meu vício, meu vício. Águia. O super pop é meu vício, tu. acho que eu peguei a galera de surpresa, DJ Alisson. Quero bem mais forte, bem mais alto. Quem não vai trabalhar amanhã, bota as duas mãozinhas pro céu aí que eu quero ver. Só quem não vai trabalhar. Agora quem é que vai trabalhar de ressaca? Joga pra cima, canta bem forte. Vai! Bota essa mãozinha pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Em mais um New Set Live. Você foi um beijo, aquele choque eletrizante, me apaixonei. Conectou meu coração. Em sites, internet, home, beijo, seu e-mail, me comuniquei. O que eu sentia, nossa história dependia de você. Bora lá, Clubinho! Com ciborgue. Hoje foi fronteira, viu, meu irmão? Um beijo, nosso amor. Eita, pai! Surgiu. Lá da primeira dança. Surgiu.

Patrícia aqui presente. Abraço, Danilo, pra você. Ele daqui na companhia do nosso grande amigo Jovanilson, 100% palmeirense. Você tá no pop. Vai, olha pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Eita, Dudu danado, meu irmão. vai chegar no Círio de Belém, meu irmão! Também aqui o desejo no Pop Live, a Gleice Cleito, Elias, Liz e Rodrigo, toda a galera de primavera aqui presente, garoto. Não abra sua boca pra falar de mim, pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Ainda sou mais o velho aguarda, meu. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Concórdia, é de presente, é o nosso amigo Leandro Pirata, aquele abraço pra vocês com muito carinho, valeu, beijo, hein, garoto. Menina, eu preciso de morfina. Baby, Mas os amiguinhos aqui presentes já com a gente também, Maninho. O Dudu. Aqui presente, Dudu. Graças a você. E também tá o Miltinho. Se tá o Miltinho, tá o Dandã, meu irmão. Tua boca me alucina. Os garotos top marketing do pop. Incendiando tudo, faz perder toda a razão. E a galera na baixada, já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo. Mas por te amar, tenho medo de sofrer. Coração dispara por enlouquecer. Por te amar, chego até a perder o ar. A paixão dói no peito, sem você não dá. E assim de fogo.